Boa noite, estou hoje com Elísio Branco, candidato da CDU à Junta de Freguesia de Santo Ildefonso, e começava por fazer mais ou menos a mesma pergunta que tenho feito aos outros candidatos que já entrevistei, que era pedir que se apresentasse. Qual é o seu percurso profissional, o que é que faz? Boa noite, chamo-me Elísio Branco, tenho 52 anos de idade, sou técnico de ação jurídica, não sou natural de facto do Porto, mas vivo no Porto e mais concretamente nesta freguesia há mais de 32 anos. E porquê que achou importante candidatar-se agora? Já tem uma atividade recorrente dentro da CDU a este nível, ou é a Não. primeira vez, ou... Não, efetivamente é a primeira vez que me candidato a uma assembleia de freguesia. Tudo tem a sua primeira vez. Fui convidado por algumas pessoas, nomeadamente alguns camaradas, que entenderam que haveria ou que teria o perfil adequado. Enfim, vi a equipa, agradou-me. Sim, E e cá estou, e cá parece-lhe um estamos, aliás. desafio, parece-lhe um desafio interessante. É. É isto porque sempre que se fala com a nível freguesias, dizem sempre que ou não têm competências, ou não fazem, não há muito para fazer, ou... Não, pelo contrário, eu acho até do ponto de vista político, acho que é das atividades mais enriquecedoras, isto na minha perspectiva pessoal. Ou seja, porque se quiser, veja assim, os nossos princípios, os nossos valores da CDU, nomeadamente dos partidos que integram, e nomeadamente do PCP, são, como bem sabe, a defesa, se quiser usar esta expressão, dos mais explorados ou dos mais desfavorecidos, ou dos mais, enfim, dos que não têm voz. Ora, na atividade política do dia a dia, a mensagem da CDU normalmente é dirigida especificamente a estes. Numa freguesia, por exemplo, com as características de Santo Ildefonso, e quem diz Santo Ildefonso dirá muitas outras pela cidade fora e por essas cidades fora, a gente tem que dirigir a mensagem e tem que interagir, digamos, e tem que contactar e falar com pessoas de vários grupos sociais e até de várias gerações, digamos. Torna muito mais enriquecedora a atividade política. Bastante mais. Sim, mas por outro lado, há sempre aquela questão de a maior parte dos poderes são aquilo que realmente a Junta pode fazer é muito dirigido também pelas competências que são passadas, por exemplo, da É Câmara ou... verdade, e também devo dizer-se o seguinte: uma junta de freguesia no centro da cidade, no coração da cidade, no caso de Santo Ildefonso, quer pelas limitações que nas competências as juntas de freguesia têm, quer pelo facto de estar situada no centro da cidade, limita um pouco. Mas aí depois é uma outra matéria que já lá iremos adiante. Limita um pouco, evidentemente, que se estivéssemos numa localidade em que precisasse de caminhos, de fontanários, de asfaltar estradas e tal, portanto, digamos que seria mais fácil, digamos, apresentar programa político, dirigir-se às pessoas. Ora, numa freguesia com estas características de Santo Ildefonso, o que é que se pediria e o que é que se pede? É que a junta de freguesia, enquanto instituição, enquanto órgão, tenha uma projeção e tenha, do ponto de vista público, um reconhecimento que manifestamente não tem tido nos últimos anos. Aliás, na nossa modesta opinião, desde o 25 de Abril, quase nunca teve. Então, já agora, o que é que acha que está a falhar na Junta de Freguesia? Essencialmente isto, ou seja, como está no centro da cidade, como boa parte dos problemas que afetam a freguesia, tem que se dizer, alguns são da responsabilidade do Governo Central, por um lado, outros até são da Câmara. Os outros problemas que restam, embora, enfim, a Junta aqui tenha também muito por onde trabalhar, tem que, pelo menos publicamente, ter uma projeção muito maior que a que tem. Eu vou-lhe dar só a título de exemplo o seguinte: o atual Presidente da Câmara, o atual Presidente da Junta de Freguesia, creio que bem sabe, é do PSD. Os presidentes das juntas têm assento obrigatório na Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal é uma espécie de parlamento da cidade, é o órgão democrático por excelência. Ora, o atual candidato do PSD, que era e foi o presidente da junta, aliás, já é presidente da junta há 8 anos, pelo menos neste último mandato, não fez uma única intervenção na Assembleia Municipal. Eu creio que isto, sem qualquer desprimor pessoal, não tenho aqui nada contra as pessoas. Isto revela que um órgão destes, uma junta de freguesia do coração da cidade, que não faz uma única intervenção numa Assembleia Municipal, creio que diz tudo. E mais, e tinha muitas e boas razões para ter feito. Vou só enumerar. Acho que é mais interessante. Dois ou três exemplos, assim por ordem, digamos, cronológica ou temporal. Começamos com as obras do metro. As obras do metro afetaram desde a Ligente do Bolhão, Fernandes Tomás, da Trindade, de Faria Guimarães, até do Marquês, porque a toda altura os empreiteiros, não estou aqui a culpar o metro em si, porque o metro em si é de uma utilidade extraordinária. Os empreiteiros, na altura, violaram e desrespeitaram as leis no que toca ao ruído e a continuação dos serviços muito para além dos limites do razoável. Havia, a determinada altura, aqueles martelos pneumáticos que funcionavam às 2, 3 da manhã e às 4, o que era, quer dizer, completamente impossível. Ora, em situações dessas, por exemplo, em que se impunha que a Junta de Freguesia tomasse posição, porque acautelasse os interesses dos seus fregueses, não é? Das pessoas que ali viviam e queriam descansar, e repare, as pessoas na altura fizeram queixas à polícia, escreveram para os bancos, e só queriam uma coisa elementar, que era esta, era que pudesse ser-lhes garantido o direito ao descanso entre a meia-noite e as 7 da manhã. Só pediam isto, vejam só, quando até a lei do ruído até previa uns intervalos bem maiores. Mas aí o Sr. Presidente da Junta de Freguesia nunca apareceu. Só quando os moradores, aqui neste caso concreto, ali junto às obras em Faria Guimarães, se revoltaram e à força obrigaram a que as obras fossem suspensas, aliás, requerendo que a lei fosse cumprida, aí tivemos a participação e a atenção do vereador da CDU à altura, o engenheiro Rui Sá. Só aí, depois de pressionado, é que o senhor presidente da Junta veio de sorriso nos lábios fazer o quê? Oferecermos o salão da Junta para fazermos uma reunião com as empresas empreiteiras. No caso do Bolhão, este é um caso. No caso do Bolhão, impunha-se, até, enfim, o Bolhão tem a importância que tem para a cidade, por maioria de razão também teria, mas não impunha-se que a Junta de Freguesia de Santo Ildefonso tivesse uma posição clara e inequívoca sobre a questão do Bolhão, pois também não a teve. Sobre a questão do Rivoli, idem aspas, ou seja... Também eram posições só para marcar posição, não é? Porque não poderiam decidir grande coisa aí, não é? Era dizer de acordo, sim ou não. Mas era isso que se quer que a Junta faça, porque senão, deixe-me fazer assim a pergunta assim, então, e você até pode fazer, mas a mim também, então o que é que a Junta de Freguesia de Santo Ildefonso tem feito? Não é? Pronto, e a gente conclui o quê? E eu repito outra vez que isto não entra... Uma coisa são os projetos políticos, não tenho aqui, sem qualquer tentativa de ofender pessoalmente quem quer que seja. Estamos aqui a tratar no plano político. A Junta de Freguesia tem-se limitado a emitir e a passar atestados e a promover alguns passeios com a chamada terceira idade. O que acho muito bem, que o façam. Não é? Mas isso é bastante pouco para uma junta que está no coração da segunda cidade do país. Eu estive a falar no domingo com o Sr. Wilson Faria e ele referiu dois ou três pontos que achava importante de referir, que era o apoio domiciliar à terceira idade, berçários e infantários, que achava que a junta estava a ter um papel bastante importante a esse nível. O que é que lhe parece? Vamos lá ver. Isso, os berçários, os infantários e também o lar da terceira idade são, de facto, são valências que já existem há muitos anos e pronto, que a Junta tem a obrigação estrita de garantir e melhorar, mas o que nós dizemos é que deve ser muito mais alargado. Aliás, nós, e não é novidade para ninguém também, na cidade do Porto, mas já lá vamos a Santo Ildefonso, em Santo Ildefonso ainda mais, mas na cidade do Porto há mais de 20% de pessoas com idade superior a 65 anos. Creio que os números, se não me falha a memória, serão assim mais ou menos 10% com 65 anos, dos 65 aos 75, e mais 10% dos 75 por aí adiante. Isto é da vida, aumentou a esperança de vida das pessoas, é normal que a longevidade também seja assim. Portanto, agora, em Santo Ildefonso, isto ainda é maior, os números ainda são maiores um bocadinho. Portanto, não chega só. Aliás, o Presidente da Junta limita-se a dar andamento àquilo que herdou, porque essas valências, o berçário, o infantário e o lar de saída, portanto, já existiam, portanto, não podia, nem pode, não é? Fechá-las, tem é que dotar essas estruturas de melhores condições e dar-lhes andamento. Mas a gente propõe que, exatamente à população idosa, seja dado outro tipo de atenção e outro tipo de trabalho, que não seja só um exemplo concreto. Olha, um exemplo concreto é requalificar o chamado apoio domiciliário, ou seja, não só prestar apoio àqueles idosos que necessitam de cuidados paliativos, digamos assim, quer por razões médicas, quer de completa dependência, pessoas que estejam acamadas ou outras, mas alargar este apoio a pessoas que, não sendo dependentes, também poderiam partilhar livros, revistas, visitas, contactos, conversas, etc. Outro tema também mais ou menos referido recorrentemente e com outras pessoas com quem eu conversei para preparar estas entrevistas era a questão da limpeza urbana. A cidade como um todo sofre um bocado desse problema de ser uma cidade mais ou menos suja. Eu pessoalmente considero bastante suja. Acha que é um problema real na junta É um problema e o real, que é que aqui pode mais, ser e aqui também? também mais uma vez, honra seja feita e verdade seja dita, não é só da Junta de Freguesia, não é? Tem a ver com os serviços camarários, mas aliás a posição da CDUI até sobre esse assunto é clara. Se houver entrega deste tipo de serviço de recolha de lixo ao setor privado, na nossa opinião, a limpeza vai piorar. Portanto, e a tendência tem sido essa. Em alguns sítios, em Santo Ildefonso ainda não totalmente, mas em alguns sítios da cidade tem vindo a ser a limpeza entregue a Mas instituições. do que tem visto, considera que realmente se verifica isso, que piora a qualidade da limpeza? A qualidade da limpeza em Santo Ildefonso deixa muito a. Enfim. Sim, não, mas a questão do ser público ou privado. É que a mim isso faz-me sempre um bocado de confusão. Quer dizer, são pessoas na mesma que vão estar a trabalhar, independentemente se trabalham para uma empresa pública ou uma empresa privada. Pessoas são, exatamente, são pessoas a mesmo, seres humanos, e com isso temos um problema. O Não há. problema não, não, o problema não tem a ver com isso, o problema tem a ver é com os objetivos, com os lucros. Tem a ver com isso, não é? Não, não tem a ver. Por exemplo, já que falamos disso, podíamos só voltar um bocadinho atrás em relação à questão do Rivoli. Diz-se assim, e diz o Dr. Rui Rio, e provavelmente irá o Ciro Wilson Faria e outros do PSD, e até. Enfim, entregou-se a gestão do Rivoli ao Laferia e a garantia de liquidez, enfim, de receitas. É. Também, é verdade, tem sido. A Gaiola das Loucas e outras iniciativas, outros espetáculos musicais, têm ali levado algumas centenas, se não até milhares de pessoas, é verdade. Está bem? E então? Mas e a cidade não tem direito a ter uma casa que seja partilhada pelos seus artistas, pelos seus criadores, pelo seu público? Não teria que haver aqui também um misto, digamos, a parte podia, algumas coisas serem entregues ao Laferia, sem dúvida, mas a casa deveria funcionar para servir mais à cidade. Ora, isto. Embora isto em relação à cultura, também pode um bocado servir aqui para dizer em relação à questão da limpeza que, na nossa opinião, e o tempo, enfim, esperemos que não nos enganar, noutros sítios já não nos enganamos, se entrega ao setor privado, enfim, piorará, garantidamente piorará. Ok. Outro tema também referido é a questão do abandono das casas abandonadas e o imobiliário em geral em mau estado. Mais uma vez, é uma competência da Câmara. Acho que aí o papel da Junta é sempre reivindicar alguma Reivindicar, coisa. disse bem, reivindicar, estar atento, que é uma coisa que a Junta, mas não só na gestão nestes últimos 8 anos do Sr. Wilson Faria, que é na gestão anterior, que agora também se volta a recandidatar, a candidatura dita independente, o Sr. Manuel Vieira, também lá esteve 8 anos antes do Sr. Wilson Faria. Também aqui, muito pouco a Junta de Freguesia tem feito. Pouco ou nada, aliás, pouco ou nada, a verdade é esta. Mesmo Mas o que é que algumas pode fazer? recuperações. É que essa é sempre a minha. É uma dúvida que me assola, não é? É perceber ao certo o que é que realmente pode fazer, para além de ser uma entidade que pode tentar transmitir os problemas mais A Junta próximos podia, a um nível superior. se me permite, a Junta podia desde logo fazer uma coisa que nós, aliás, no nosso programa nos propomos, e que nunca fez ninguém, seja da gestão do anterior Partido Socialista, seja da atual gestão do PSD. Que é, por exemplo, identificar todas as casas de volutas, uma a uma, na freguesia. De maneira a que, se houver esse trabalho de base, por exemplo, enfim, os serviços camarários e depois até, enfim, se necessário for também do Governo Central, obrigá-los a ter que tomar posição. E em relação aos proprietários, também a, enfim, a agir de uma maneira ou de outra. E além de outras, mesmo. A Câmara do Porto ainda é senhoria de muitas casas ainda na freguesia. impõe-se também uma atenção, enfim, diferente do que tem sido. Pronto, finalmente, acho que quase dos últimos temas, e uma vez que eu também faço parte da Campo Aberto, que é uma associação que até está sediada na Junta de Freguesia, um tema que nós temos referido bastante é a questão dos jardins de proximidade e, pronto, esse tema do ambiente e, ao fim e ao cabo, melhorar a qualidade de vida das pessoas da Junta de Freguesia. Tem alguma coisa a esse nível que queira referir? Isto, pois, isso é uma matéria que, enfim, aliás, creio que até, como é que se diz agora, na gíria é transversal, ou seja, né, todos os programas políticos, de todas as forças políticas, falam dessa questão. Nós entendemos que, para além de requalificar os jardins, as praças e até da possibilidade de criar novos espaços, achamos que é uma coisa que falta, que é criar umas pequenas zonas de lazer, por exemplo, para a população mais idosa, que não. Neste momento temos apenas, enfim, com algumas condições, o chamado Jardim do Marquês, mas não temos mais nada, e também para crianças. Só a título de exemplo, eu creio que, e não me falha, segundo o estudo que a gente fez, na freguesia não há um único parque infantil. Ou, se não for um parque infantil, um espaço onde as crianças possam, enfim, através de atividades lúdicas, brincar, etc. Não temos um único espaço. E não seria difícil, e não seria impossível, e não é preciso haver uma Câmara ou pedir ao Governo para fazer isso. E haja vontade. Energia, que é uma coisa que a lista da CDU se propõe. Desde logo, sem qualquer desprimor, repito outra vez, somos a equipa, ao contrário do que muitas vezes somos a equipa mais jovem a concorrer a esta eleição. Com o devido respeito, o Sr. Manuel Vieira e os seus 74 anos, mais os 67 do Sr. Wilson Faria e do Sr. Luís Filipe Azevedo, enfim, nós temos uma equipa mais jovem, com mais vontade, com mais energia. Acho Não que que isto o seja. Bloco também tem uma equipa jovem. Cada um pedalará a sua bicicleta. Nós competimos, enfim, mas vontade, de facto, não nos falta. Sim, eu não conhecia, falei também com o candidato do Bloco Sim, não conheço também em anteriormente, concreto. por isso. Conheço o Paulo É só Ricardo por isso. pessoalmente, aliás, Exato. que é até seu amigo, e sei que é o cabeça de lista. Pois, também só conheci ele, Não, mas por ter conheço esse falado. amigo até. Não, mas não conheço a lista, não estou a pôr em causa, mas enfim. Sim, é uma observação que Que realmente é compete falar pertinente, pela porque CDU. normalmente é ao contrário e refere-se sempre à Aliás, questão ao até por contrário. brincadeira, Sim, também porque não seja claro. mal entendido, algumas pessoas amigas têm-me dito: pá, mas afinal tu estás a concorrer só com reformados. Porque as três Sim, se virmos principais pela candidaturas, idade, é um facto. as três principais candidaturas são de pessoas que, pronto, estão, aliás, estão apresentadas e bem, pronto. Só para terminar, há uma questão que a mim me interessa sempre, que é a questão da participação pública. Agora está um bocado na moda toda esta questão de pedir às pessoas para apresentarem propostas para os programas, ouvir as pessoas para depois incluir isso no, nos programas dos partidos e depois fazer muita publicidade disso. Acha que a Junta, até como órgão que está mais perto da população, pode ter algum papel aí de conseguir chamar mais as pessoas para a participação na vida pública? E de que forma é que isso poderia ser feito? E bem, olha, aí está. E bem, a Junta deve ser de facto uma fonte de auscultação permanente, não é? Para os problemas da freguesia, mas até não só. De facto, isso só seria possível, lá está, com uma Junta de Freguesia dinâmica, participativa, interventiva, em que as pessoas fossem aparecendo e fossem passando para poder ir opinando e falando. Ora, tal qual está, não. Tal qual está, assim não. E acha que os novos meios de comunicação, internet, blogs, acha que o site da Junta podia servir para dinamizar um bocado isso, pedir de alguma forma que as pessoas fossem apresentando novas ideias, algo assim desse género? Ou acha que não? Seria, essa ferramenta é sempre de grande utilidade. E sim, desde que a plaça à participação e à intervenção das pessoas, isso é sempre positivo, aliás. Não há política sem pessoas, não há intervenção política sem intervenção das pessoas. Aliás, é o que nós nos propomos fazer. E honra seja feita, aliás, a nossa consigna, que já vem de anos, de trabalho, honestidade e competência, tem a ver com isso, que é intervir, ouvir e participar. Basicamente, isto se resume, no fundo, a política. Neste caso, a política, mais concretamente, a política autárquica. É claro que depois, a outros níveis, haverá outras vertentes. Pronto, era só isso que queria perguntar. Obrigado De nada. por ter aceito falar Boa noite. comigo.